Live set. Give it up. Give it up. 2 horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Live set. Essencial. Live set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção. Tech Promo. Uma produção. Tech Promo. Olá, boa noite. Cá estamos de volta para a emissão 256 do Live Set, terminando as Summer Sessions. Live Set. Live Set. You listen, you groove. Voltamos então ao formato habitual e abrimos com a contagem das 10 mais. Já sabem que o top 10 mais do Live Set pode ser conhecido através do site Bupor, em bupor.com, e onde a tabela é elaborada pelas votações de todos aqueles que queiram participar. Portanto, se quiserem participar na votação do top do Live Set, basta entrar em bupor.com e seguir para a secção das músicas e depois é só votar. Começamos com a contagem. Número 10 esta semana para Body Bangers, Sunshine Day. 10. Sinclair, featuring Rafaela Cara, Far L'Amore. 9. staglielo dietro a lui, fagli vedere che non è un gioco, fagli capire quello che vuoi. A far l'amore comincia tu, a far l'amore comincia tu, e se si attacca col sentimento portalo in fondo ad un cielo blu, le sue paure di quel momento le fai scoppiare soltanto. Semana no número 8, Usher and Pitbull, DJ Got Us Falling in Love. É uma reentrada. Hey. We'll be right back. just right now, now, now, now, now, now, now. Don't set the roof on fire, gonna burn this motherfucker. Down, down, down, down, down, down, down. Hands up, the music drops, we both put our hands up. Put your hands on my body. Swear I've seen you before, think I remember those. Get it, baby, hope you catch that like T.O. That's how we roll, my life is a movie and you just T.V.O. Mommy got me twisted like a dreadlock. She don't wrestle, but I got her in a headlock. Yep, I never do make a bedrock. Mommy on fire, so red hot. Bada bing, bada boom, Mr. Worldwide as I step in the room. I'm a hustler, baby, but that you know. And tonight is just me. It's been tonight, the DJ got us falling in love again. Yes, yeah, baby. God is falling in love. Let go, falling in love. Oh. So dance, dance like it's the last, last night of your life. Life won't get you right. Baby, tonight, the DJ got us falling in love again. Yeah, baby, tonight. Estás a ouvir o Live Set na tua rádio favorita. Power Play. Estamos na posição número 7 desta contagem. Já sabem que podem fazer as vossas votações todos os dias em bupor.com na secção de músicas. Número 7 esta semana para DJ Zé Luís e So Sexy. 7. So sexy. So sexy. So sexy. Live set. Power play. Seguimos para o número 6, onde está David Guetta featuring Rihanna. Who's That Chick? Tech Promo. Mais informações em publipt.info/liveset ou pelo 931-698-650. Liveset. Liveset. You listen, you groove. Power play. Estamos de volta à contagem das 10 mais desta semana no Live Set. As votações podem ser feitas diariamente no site bupor.com. Número 5 para Phonic Lounge e Pure Pet, featuring Matthew Fairmont. O tema é uma remix do conhecido The Sun Always Shines on TV dos A-ha. Thank you. maximum power. It's satisfaction. Life set. Power play. Quarta posição esta semana para tema novo, Goodwill and Hook and Sling Take You Higher. Um tema fantástico. É o número 4. 4. Live set. You listen, you groove. Queres contribuir para este top? Vai a bupor.com, entra na secção de músicas remixes e vota na tua favorita. I'm your DJ. Estamos já nos três primeiros da contagem, esta semana no número 3, este Morena My Love de Tom Boxer, featuring Antonia. 5-7 Power Play. Na segunda posição da contagem esta semana, um tema fantástico dos 30 Seconds to Mars, featuring Kanye West. O tema chama-se Hurricane, é a remix. 2. Maximum power. It's satisfaction. Power play. Chegamos finalmente ao número 1 da contagem desta semana. Antes de ficarmos a conhecer, lembramos que contamos com as vossas votações em bupor.com. Podem votar uma vez por dia. Vamos então conhecer o número 1 desta semana para os Linkin Park e Jay-Z. A recuperação de um tema já com alguns anos, mas para esta remix do tema Numb Encore. É o número 1 esta semana. 1-1. Get him, Jay. No fresher than hoe, riddle me that. The rest of y'all know where I'm lurking, yeah. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like hand G rapping his prime. I'm Young H.O., rap's Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the you expect? Yep, yep. Grand opening, grand closing. Damn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open at him with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations? Hardcore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. One last time, I need y'all to roll. You knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drive a couple of hits, look how they wave to you. From R.C. to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, Jay status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. I can take one for your team, and I need you to remember one thing. One thing. I came, I saw, I conquered. For record sales, sold out concerts. Come up, you want this encore? I need you to scream till your lungs are sore. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking. Horas com o melhor da música de dança. Imperdível. Essencial. Live Set. Are you ready to go on a musical trip with me? Uma produção Tech Promo. Uma produção Tech Promo. Let's go up front. Antena Web orgulha-se de ser uma rádio diversificada e, por isso, oferece também um lugar aos outros. Um programa que leva até si obras, sobretudo poemas, daqueles poetas denominados anónimos. Que não têm reconhecimento nacional ou internacional. E onde, por vezes, se encontram os melhores textos. Um lugar aos outros, todos os sábados às 11h30 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Apresenta um programa único na estereofonia. Nota 7. Um

Keep giving them the life set. Feeling all right. feel. I just can't find the words. We just can't deal. How can I tell you? How can I tell you? Dancing. Live set. DJZLuis.com. Live 7 é uma produção Tech Promo. Mais informações em publipt.info/live7. DJZeluis.com. Sucesso. Sucesso. DJZelis.com. You are live with DJ Zelis. Okay? Tonight's proceedings will continue in the following fashion. This side and that side. Go. Thank you. djzeluis.com. Time.